São 11 horas e 18 minutos, 11 e 18. Esta é a CBN, a rádio que toca notícias aqui, 24 horas de informação. Agora, na nossa turnê pelas programações de Réveillon, vamos saber em que pé está a programação de um dos pontos de maior atração de turistas e de iguaçuenses, por que não, aqui em Foz do Iguaçu. O Rafaim Palace Hotel tem uma história de tradição no que diz respeito aos Réveillons. Lembro que a primeira vez que eu vi um Réveillon de verdade foi pela transmissão da TV Tarobá há alguns anos, e fazia-se questão de levar esta imagem para todo o Brasil, para todo mundo, através da transmissão via a antena parabólica, via satélite. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho do que está sendo programado pela equipe competente do Cândido Ferreira Neto e da equipe Rafaim Palace Hotel sobre a atração maior destas festas, que é o Réveillon. Cândido, bom dia, seja bem-vindo à CBN. Bom dia, Vanderlei. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho e contar um pouco da nossa história aí há 29 anos, né, fazendo o Réveillon aqui na Terra das Cataratas para iguaçuenses, para as cidades ao entorno e para todo o Brasil. Cândido, nós estamos numa época em que o tema principal é a Copa do Mundo. Vocês acompanharam essa linha ou o tema escolhido por vocês hoje tem outro segmento? Hoje tem outro segmento, Vanderlei. Nós trabalhamos, nós decoramos e estudamos durante o ano, e o tema principal da nossa festa vai ser Mistérios de Istambul, né? Nós vamos rodar um pouquinho aí a cultura, a magia dessas cidades, desses destinos, e vamos estar apresentando na nossa noite do Réveillon aí. Nós já fizemos um Réveillon com o tema de Copa do Mundo. Muito provavelmente pode vir a ser um tema para o próximo ano. Mas esse ano a gente está com o tema em Mistérios de Istambul. Então nós vamos mostrar um pouquinho da culinária, nós vamos mostrar um pouquinho da cultura, um pouquinho da decoração e dos lugares pitorescos dessa região que encanta várias pessoas aí. Nós conhecemos muito bem a tradição do luxo, da seriedade com que é preparada a ceia de Ano Novo no Rafaim. Conhecemos também a preparação, algumas vezes já eu pessoalmente trabalhei nesses eventos, na área de sonorização e iluminação. O que está sendo preparado nesse ano como atrativo principal para os turistas? Eu sei que é um segredo guardado às sete chaves, mas dá para adiantar aí já no limiar desse 2014 o que está sendo preparado, com uma dica do segredo que vocês estão guardando por aí? Claro, claro que sim, Vanderlei. Na verdade, a decoração como um todo, né, vai ser um dos pontos altos da festa. Também a interação, né? Nós teremos aqui bailarinos interagindo com os nossos convidados. Também uma novidade esse ano é o nosso show de fogos, que ele é um show de fogos disparado eletronicamente por intermédio de computadores, do qual esse faz todo um cenário, não é só uma queima de fogos. Vai ter uma atratividade ali, a exemplo desses grandes parques temáticos como a Disney. Uhum. Então vão se formar desenhos, vão se formar vários motivos diferentes de festa vão estar sendo apresentados nessa queima de fogos. É uma novidade esse ano aí também. Também a nossa gastronomia, né, Vanderlei? Nós vamos servir na noite aí mais de uma tonelada de frutos do mar, né, em torno de 1.300 garrafas de espumante. É uma festa glamurosa, com muita decoração, com uma fartura em gastronomia, com uma banda que começa a tocar à meia-noite e que vai até às 7 horas da manhã. Então é um alto astral, é um clima, é um estado de espírito, o Réveillon do Rafaim, que contagia toda a cidade, todos os participantes, e faz com que eles retornem, eles voltem para Foz do Iguaçu e levem o nome de Foz do Iguaçu e do Rafaim para todo o Brasil, para toda a região aqui. Então é uma festa que a gente consegue não só reunir pessoas, mas sim confraternizar num estado de espírito, com pessoas bonitas, com pessoas bem vestidas, com pessoas com alto astral, com alegria, brindando a entrada do novo ano. Esse é o grande sucesso que a gente consegue alcançar aí todos os anos esse número de pessoas aqui na nossa festa e na cidade de Foz do Iguaçu. A partir de que hora será feita a recepção aos convidados? A partir das 23 horas, na área externa, né, onde a gente faz toda a recepção, o brinde com espumante e a queima de fogos, e depois a gente vem para dentro do salão, onde começa a festa da continuidade aí até amanhã do dia 1º. É o Rafaim Expo Center que vai ser a sede do encontro esse ano, né? Isso, no complexo Rafaim Expo Center 1, 2 e 3, são 6 mil metros quadrados de área aí para festa, para recreação, para berçário, para babysitter. Nós nos preocupamos até com o casal que tem uma criança e que não tem com quem deixar. Eu tenho aqui uma equipe de recreação que vai cuidar, eu tenho babysitter, eu tenho berçário. Nós temos uma estrutura completa para quem quer vir e se divertir. Essa é a minha pergunta, ia ser a minha pergunta, né? Qual a estrutura oferecida aí para receber os casais? Vou fazer a pergunta que eu fiz a ti, certo. Que eu fiz aos outros e também vou fazer a ti. Qual é o perfil do cliente que vem no Réveillon do Rafaim? Muita família, né? É uma festa que nós cuidamos e que nós preparamos, né? Para criança de 4 anos de idade, é o avô de 90 anos de idade. Então, nós temos a família reunida aqui dentro. A mãe vai chegar, se o filho dela estiver dormindo, ele vai para o berçário, vai ter uma equipe de coordenadores, de recepcionistas e recreacionistas com uma área silenciosa só para as crianças dormirem. Outra área só para as crianças brincarem e interagirem com os tios da recreação. Outra área para outras pessoas, outras brincadeiras, outras atividades. Então a gente cuida muito, nós temos lá as crianças de um lado, nós temos a gastronomia do outro lado e nós temos a banda, o baile e o show do outro lado. Ou seja, uma festa completa, né? Então a criança chega, ela é acomodada, ela fica com os pais, ela quer vir para a recreação, muito controle, muito cuidado nisso. Nós tomamos muito cuidado com toda essa prestação de serviço. Então nós oferecemos essa festa para o perfil de família, para o perfil do jovem que quer vir e quer se divertir, para o perfil do casal também, sem filhos. Ou seja, é uma festa completa. Nós nos preocupamos com todos os perfis de clientes, mas muito concentrado a família aqui dentro, a gente encontra em todos os Réveillons. Há disponibilidade ainda de reservas para esse Réveillon? Poucos lugares, Vanderlei. Hoje nós devemos ter em torno aí das 15 últimas mesas para venda. Né? Está chegando na nossa capacidade, nós também já estamos muito próximo do Réveillon, mas as pessoas que tiverem interesse, que corram, que falem com o nosso setor de vendas, nós estamos todos os dias até das 8 às 21 horas em plantão vendas de Réveillon. Mas ainda há disponibilidade, sim. E essas vendas, elas são individuais? Elas são por mesas? Na verdade, o nosso Réveillon ele funciona com uma mesa de 8 lugares. Nós não vendemos a capacidade superior ao salão. Então, eu tenho ali um número X de mesas, com 8 cadeiras cada uma, é aquele número que nós vendemos. Nós queremos que as pessoas se sintam confortáveis, então todo mundo tem o seu lugar, todo mundo tem a sua mesa, a sua cadeira. As mesas são compartilhadas, né? Então, certo. Às vezes, eu tenho ali uma família com 3 ou 4 pessoas, ou 5 pessoas, outra família com 2 ou 3 ou 4 pessoas, que a gente acaba complementando. Eles escolhem os lugares que eles querem, eu quero sentar aqui, eu quero sentar ali com meus amigos e tudo mais, mas as mesas são compartilhadas. Cândido, eu costumo dizer que o Réveillon do Rafaim não se restringe só aos convidados, aos hóspedes, aos que compram ingresso. É tradicionalmente compartilhado com toda a comunidade iguaçuense, o Réveillon do Rafaim, por conta da grande queima de fogos. Nós já registramos eventos ali na frente do Rafaim, onde tínhamos 3 vezes o público que estava no salão, do lado de fora assistindo a queima de fogos. É um ponto de encontro ali da comunidade, até porque do ponto onde vocês estão colocados aí, dá para se ver praticamente a cidade inteira. E é uma referência no que diz respeito à comemoração de Ano Novo. Então, a gente agradece em nome da comunidade iguaçuense esse empenho, porque a gente sabe que o show de fogos não é só para o hóspede do Rafaim, não é só para o convidado do Réveillon do Rafaim, não é verdade? É verdade, Vanderlei. Essa é uma preocupação que a gente sempre tem, né? E eu acho que também é uma forma de a gente mostrar um pouquinho mais também que o hotel não é só para hóspede, o hotel é aberto à comunidade também. Então nós nos preocupamos muito com isso. Toda a equipe capitaneada pelo Vilmar, nosso diretor-geral aqui, nós cuidamos, né, dessa questão de show de fogos. São em torno de 15 minutos ininterruptos de fogos, e ele está posicionado bem à frente do hotel. O que você falou é verdade mesmo, às vezes a gente tem 5, 6 mil pessoas aqui na frente, né, e movimenta, Wanderlei, isso é interessante, movimenta a economia como um todo ali. Tem o vendedor de refrigerante, tem o vendedor de cerveja, tem o vendedor de espumante, algumas barraquinhas vão sendo montadas ali do outro lado do asfalto, e as pessoas vão se organizando, vão trazendo tendas, vão trazendo sua cadeira para assistir o show de fogos. É bacana, né? Movimenta como um todo. A gente se preocupa com questão de segurança, nós pedimos apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que nos ajude a organizar o trânsito, para que não aconteça nenhum acidente para o lado de fora. Ou seja, nós interagimos não só com o nosso hóspede, mas com toda a comunidade ao entorno do hotel aqui, para que seja uma festa bonita, porque a gente brinde 2014 sempre com o pé direito em alto astral, né? Cândido, muito obrigado por sua participação. Um feliz ano novo para você, para sua equipe. Muito sucesso nessa empreitada, e pode ter certeza, nós vamos conferir esse show de fogos do lado de fora ali, acompanhando com grande alegria toda esta comemoração. Um abraço e felicidades. Obrigado, Wanderlei, pela oportunidade. E o hotel aqui está de portas abertas para vocês, para toda a equipe aí da Rádio CBN. Cândido Ferreira Neto, gerente de marketing e vendas do Rafaim Palace Hotel. Muito obrigado. Ele que esteve conosco aí informando sobre as atividades. Faltaram alguns hotéis e algumas atrações, mas nós